você está convidado a nos conhecer. Casa Jardim, venha e faça sua visita, cliente amigo. Será um prazer te atender. Estamos na Avenida Presidente Costa e Silva, 4101 Passaré, entre o posto SP e o Motel Pirâmide. Na Casa Jardim, você encontra mudas em geral, vasos, adubos, substratos, bagana e muito mais. Casa Jardim. Vem e confira. Aqui você encontra qualidade e preço justo. Casa Jardim está de portas abertas para te receber. Estamos disponíveis no fone e WhatsApp 99125-9114 e 98714-6459. Faça seu pedido e entregamos no conforto do seu lar. Entrega grátis para pequenos volumes dentro do bairro Passaré. Casa Jardim. Casa Jardim, venha e faça sua visita, cliente amigo. Estamos localizados na Avenida Presidente Costa e Silva, número 4101 Passaré, entre o posto SP e o Motel Pirâmide. Estamos funcionando de segunda a sábado, de 7h30 às 17h30 e domingo até às 13 horas para melhor te atender. Na hora de pagar, aceitamos cartões e Pix. Siga nosso Instagram, @casa.jardimofc e fique por dentro de nossas novidades. Casa Jardim. Você está convidado a nos conhecer. Casa Jardim. Venha e faça sua visita, cliente amigo. Será um prazer te atender. Estamos na Avenida Presidente Costa e Silva, 4101 Passaré, entre o posto SP e o Motel Pirâmide. Na Casa Jardim, você encontra mudas em geral, vasos, adubos, substratos, bagana e muito mais. Casa Jardim. Venha e confira. Aqui você encontra qualidade e preço justo. Casa Jardim está de portas abertas para te receber. Estamos disponíveis no fone e WhatsApp 99125-9114 e 98714-6459. Faça seu pedido e entregamos no conforto do seu lar. Entrega grátis para pequenos volumes dentro do bairro Passaré. Casa Jardim. Casa Jardim, venha e faça sua visita, cliente amigo. Estamos localizados na Avenida Presidente Costa e Silva, número 4101 Passaré, entre o posto SP e o Motel Pirâmide. Estamos funcionando de segunda a sábado, de 7h30 às 17h30 e domingo até às 13 horas para melhor te atender. Na hora de pagar, aceitamos cartões e Pix. Siga nosso Instagram, @casa.jardimofc e fique por dentro de nossas novidades. Casa Jardim.